Para quem não me conhece, meu nome é Rose, eu faço parte da comunidade Gólgota, eu sou líder do Ministério de Intercessão da comunidade, estou aqui na igreja desde, não sei, acho que desde 2001, por aí. Só dizendo para, porque eu vi que tem bastante visitante, só para vocês saberem que quem está falando com vocês. Se bem que não sou eu que vou falar, é o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quem duvida? Amém? Inclina a tua cabeça, vamos orar. Eu quero dizer para você que essa noite você não veio aqui à toa. Aproveite o tempo que você está aqui. Ore, peça para Deus falar com você. Que hoje possa ser um divisor de águas na minha vida e na tua vida. Nós não temos muito tempo a perder. O Senhor tem pressa. Amém? Inclina a tua cabeça, vamos orar. Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o teu Espírito Santo, que é o mestre, aquele que ensina, aquele que nos dá discernimento, venha trazer com a tua luz toda a sabedoria, todo o discernimento, Pai. Que a gente possa ouvir a tua palavra, pegar ela para nós. E que essa palavra possa dar muitos frutos na nossa vida, Pai. Abençoa essa noite, Pai. Que ninguém saia daqui da mesma forma que chegou, Pai. A começar por mim. Eu te louvo, porque é um privilégio servir ao Senhor, Pai. Apesar do que nós somos, apesar do que eu sou, o Senhor me conhece, Deus. Eu te louvo pelo que o Senhor é na minha vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou compartilhar com vocês Gênesis 3, versículo 14 e 15. Gênesis 3, versículo 14 e 15. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Guardem o versículo 15. Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Agora vamos lá para Jó. Jó, capítulo 2, versículo 1 e 2. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Existem muitos versículos na palavra que falam sobre Satanás, sobre o inimigo das nossas almas. A Bíblia toda relata isso. Isso é algo que a gente não pode negligenciar na palavra de Deus. E na nossa vida com ele também. Lá em 2 Coríntios 4:4, ele fala que ele cega o entendimento dos descrentes. Em 2 Timóteo fala que a armadilha do diabo aprisiona os descrentes. E Efésios diz que ele é o príncipe do poder do ar. Nós cristãos, nós que temos Cristo na nossa vida, nós não estamos mais sob o domínio de Satanás. Amém? Colossenses 1, versículo 13 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? Ele pegou a gente de lá das trevas e trouxe para a luz. Então, nós não temos mais sobre a nossa vida o domínio de Satanás. Mas, pensando nisso, eu gostaria de compartilhar algumas coisas que Deus tem ministrado na minha vida, me ministrou essa semana. Se é assim, se Satanás não tem mais domínio sobre as nossas vidas, por que que nós somos tão dominados pelo pecado? Por que que a igreja está vivendo um tempo, quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja... Obrigada, Macarrão. Eu estou falando da igreja no sentido de reino, no sentido mundial, histórico. Eu não estou falando da Gólgota. Estou falando do reino. Por que que a igreja do Senhor tem vivido de uma maneira tão secularizada? Por que que a igreja do Senhor tem vivido caindo tanto? Caindo, caindo, caindo. A gente sabe que a gente vai cair. Nós não somos mais dominados por Satanás. Nunca se falou tanto na volta de Cristo. Nunca se falou tanto na volta de Cristo. E a igreja nunca viveu de uma forma tão descrente. Como se isso fosse um conto de fadas. A gente ouve que Jesus está voltando. E a gente olha para a realidade da igreja e fala: Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Nós estamos vivendo com tanta dificuldade dentro da igreja que você falar de Jesus para alguém é legal, é massa. Às vezes a pessoa até fala assim: tudo bem, eu ouço de Cristo, mas não me fale de igreja. Eu conversei com uma menina faz umas 2 semanas. Ela é funcionária de uma livraria cristã. E ela está fora da igreja há muitos anos. Há muitos anos. Mas então que realidade é essa que a igreja tem vivido? Aonde que está, então, que a gente passou verdadeiramente para o reino da luz? Pela fé, nós somos resgatados por Cristo. Cristo pagou tudo naquela cruz. O sangue dele verteu por cada um de nós aqui. Mas nós temos feito o que com isso? Como igreja? A igreja não tem mais refletido o caráter de Cristo. Quando eu estou falando igreja, eu estou falando de mim. Começa aqui. Estou falando de vocês, estou falando da igreja de uma forma geral, do reino. E é por isso que as pessoas não querem vir para a igreja. Infelizmente. Elas não têm visto Cristo na nossa vida. Nós estamos travando uma batalha inconsciente. A impressão que a gente tem é que a gente não tem noção do tamanho da batalha que a gente tem enfrentado, que a gente está enfrentando. A gente não está preparado para isso. A palavra de Deus fala assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O Celso falou aqui de guardar a fé. Cara, a gente tem que guardar a nossa fé agora. Você não vai precisar de fé a hora que você estiver com Cristo. Só que todo dia, quando a gente abre aquela página do Facebook, aquela bênção maravilhosa, né? Facebook é maravilhoso, é uma ferramenta muito poderosa mesmo. Poderia ser mais ainda se a gente soubesse usar direito. E a gente vê o tanto de cristão que está apostatando da fé. Pessoas que conviviam no nosso meio, elas estão perdendo a sua fé. E isso que está acontecendo com elas pode acontecer comigo, com você, pode acontecer com qualquer um. Como você tem guardado a sua fé? É algo tão precioso você guardar a sua fé? Como você tem guardado ela? O que você tem feito com esse tesouro, com esse privilégio que Deus te deu de ser separado? Nós precisamos mudar como igreja de Cristo, a maneira da gente enxergar a nossa vida. Porque É muito fácil você vir num culto de domingo. Às vezes também não é tão fácil. Quando você quer realmente se comprometer com aquilo, não fica sendo tão fácil assim você ir para um culto, você ir para uma igreja. O que tem acontecido com a Igreja de Cristo é que a Igreja de Cristo está adormecida. Nós estamos vivendo um tempo de torpor. Nós estamos vivendo um tempo que Satanás não tem domínio sobre nós, mas ele tem muita influência sobre as nossas vidas. E a gente vive achando que não. A gente acha assim que, ah, que influência que ele tem na minha vida? Não tem influência nenhuma. Só estamos fazendo meleca. Mas Satanás não tem influência nenhuma. Deus, ele nos deu estratégias, ele nos deu armas para a gente lutar. A partir do momento que você se converte, que você vem para Cristo, você aprende através da palavra dele como você tem que enfrentar a tua batalha de todo dia. E é uma batalha. É uma batalha. Porque se não fosse, a gente não via tanta gente se perdendo no meio do caminho. Muita gente está se perdendo. E a gente precisa aprender realmente a guardar a nossa fé. Sabe, eu não sei, eu não conheço, eu não sei o coração de vocês, só Deus conhece o coração de vocês. Mas agora é tempo da igreja se quebrantar, da igreja se dobrar e dizer realmente, Senhor, eu preciso do Senhor. Chega de esquentar banco de igreja. A gente não foi feito para isso. Não é isso que Deus espera de nós. Não foi para isso que ele se sacrificou lá, por amor. Não foi para isso. Existem três coisas que eu vejo assim, que a igreja precisa despertar. Despertar. Acordar mesmo, sabe? Levantar. Sair da comodidade, ter mais compromisso. Vou falar uma coisa para vocês, 2017 foi um ano muito difícil para mim. Pela graça do Senhor, eu não abandonei tudo, não abandonei a igreja. Foi só pela misericórdia dele. Mas também foi para essa igreja, e agora eu falo dessa igreja, passou por muitas lutas. O Ministério de Intercessão dessa igreja, Ele ruiu. A responsabilidade é minha como líder de ministério? É sim. Também. Mas aonde que estava a igreja do Senhor que não se levanta para orar? Tem muito ministério dentro dessa igreja aqui que está parado porque as pessoas não têm compromisso com os seus ministérios. Não têm compromisso com os seus dons, com os seus talentos. Cara, e eu tenho certeza que cada um aqui tem um talento, uma forma de servir essa igreja. Essa igreja, ou o reino, seja lá qual igreja você está. A primeira coisa que a igreja precisa acordar é que o diabo, ele existe. O diabo existe. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual é o que move a minha vida e a tua vida. Se você é crente em Cristo Jesus, você crê nisso, né? Alguém duvida que o diabo não existe? Tem muita gente que duvida. Isso está sendo pregado. Isso está sendo amplamente divulgado. O diabo não existe. Existem pessoas dentro do reino de Deus que têm vivido experiências poderosas, travando batalhas pela igreja de Cristo. E você sabe que quando eu leio, que quando eu ouço testemunhos dessas pessoas que dobram seus joelhos pela igreja, eu fico com vergonha. Eu me sinto muito mal. Porque o que eu estou fazendo? Por que que eu também não estou dobrando meu joelho e não estou clamando pela igreja? Entendam que cada um tem o seu chamado. Existem ministérios muito sérios de intercessão, e agora eu vou falar uma palavra que essa igreja não gosta de ouvir, eu vou falar. Eu acho que vai ter gente que vai falar junto comigo. Batalha espiritual. A igreja não gosta de falar disso, sabe por quê? Porque incomoda. Mas sabe por que também que a igreja não gosta de falar? Porque não conhece. Nós não temos, de maneira nenhuma, autoridade, autonomia para julgar o ministério de outro. Jamais. Isso é muito sério. Quero fazer uma pergunta para vocês. E eu sei que tem gente que não vai levantar a mão. Quem aqui dentro dessa igreja, que está aqui hoje, já teve algum tipo de experiência sobrenatural? Olha! Ah, nossa, que delícia! Glória a Deus! Oh, levanta mais a mão. Levanta bastante. Olha aí, gente. Sabe o que que é isso? Isso é a prova de que o mundo espiritual existe. Ele é real. E eu vou falar uma coisa para você. O diabo não está de brincadeira. Se a gente está brincando de igreja, ele não está brincando com a gente. Que tipo de crente a gente pode ser se a gente só acredita naquilo que a gente enxerga? Que tipo de crente a gente pode ser julgando aquele que tem um ministério nessa área de batalha? Enquanto a gente está brincando, enquanto a gente está negligenciando as armadilhas de Satanás, a forma como ele age, a forma como ele vai enredando a nossa vida, porque você pensa que você está entrando num pecado, você não percebe. Porque aqui a palavra fala, né, que ele cega o entendimento dos descrentes. Mas quantas vezes ele cegou o meu entendimento? Quantas vezes eu caí porque eu não percebi o que estava sendo armado ali, ó, para que eu caísse. E eu vou falar uma coisa para você. Na tua vida é assim também. É lógico que nem tudo é ele. A gente sempre fala disso aqui. Nem tudo é o diabo. Não, não é. Também sou eu, também são vocês. Mas sabe por quê? Porque a gente não se posiciona. A gente não se posiciona numa vida de oração, de jejum, de guardar a nossa fé. Daí, é lógico que é a gente também. A gente é responsável por isso. Quem tem que guardar a nossa fé somos nós. Amém? O diabo, ele tem plantado uma ideia nas igrejas. Enfim, na vida, na nossa vida. De que ele não existe. Quando você vai para o auto-satanismo, a filosofia do auto-satanismo, eu não estou falando de bruxa, tá? Não estou falando de bruxinha, de vassoura, não estou falando disso, não. Estou falando de satanismo mesmo. Que por mais que nós sejamos leigos nisso, isso existe. Isso está lá fora. Os caras estão trabalhando contra a Igreja de Cristo. O que o auto-satanismo prega? Ele prega que não existe céu, que não existe inferno. O que que é a filosofia do satanismo? Nada mais é do que o homem, como é uma filosofia humanista, o homem é o centro. O homem faz o seu céu, o homem faz o seu inferno. Uma filosofia humanista, uma filosofia individualista e hedonista. É isso que o satanismo é. Ou seja, não existe Satanás. Né? É isso que eles pregam. Então, isso é uma coisa que a igreja precisa despertar. Estudar a palavra de Deus, e dentro da palavra aqui, a gente aprender o que a palavra nos ensina sobre Satanás, sobre as armadilhas que ele tem. O que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus nos coloca como um soldado. Ela coloca a palavra de Deus como uma espada. Ou seja, Deus não nos prepara à toa. Não é à toa que Deus colocou isso para nós, que a gente precisa guardar a nossa fé, que a gente precisa vigiar, que a gente precisa orar. Agora, o que cada um faz com isso? Uma coisa, quero pedir assim, licença para falar disso, porque eu sei a Juliana do Paulo e o Paulo não estão aqui, mas eu peço licença para eles, porque essa semana eu achei muito maravilhoso o que eu vi. A gente falando de guardar a fé, e eu ouvi testemunhos essa semana de uma mulher de 73 anos que guardou a sua fé. Cara, o que você ouvir, sabe, de uma pessoa chegar ali e falar, olha, essa mulher, ela me ajudou nisso, naquilo. Cara, ela foi uma mulher que serviu o reino. Eu achei tão maravilhoso aquilo. E aquilo, para mim, foi motivador. Sabe, eu olhei aquilo e falei, cara, é só isso que importa. É só isso. Guardar a nossa fé. A segunda coisa que a igreja precisa entender definitivamente que nós somos um alvo. Se você é cristão, então você é um alvo de Satanás. Se você é cristão, você já está dentro dessa batalha, dessa luta. Por mais que você não creia, por mais que você ache, ah, não é tanto assim, vai nessa, vai. A gente sempre acha que não é tanto assim. Da hora que a gente vê, a gente está estatelado, né, no chão. A gente não tem o que fazer em relação a isso. A única coisa que você pode fazer é apostatar da tua fé. Daí você vai deixar de ser um alvo. Só que tipo de alvo a igreja tem sido? Porque eu vou falar uma coisa. Uma igreja que não se levanta, uma igreja que não serve o reino, uma igreja que vira um clube social de encontro, isso daí não incomoda o inferno, não. Sabe o que vai incomodar o inferno? É quando cada um dentro da igreja entrar no seu quarto e dobrar o seu joelho. Essa batalha aqui é assim que a gente ganha. É de joelho. Sabe, essa batalha você não vai ganhar choramingando lá no ouvido do pastor. Você não vai ganhar essa batalha falando do outro para o outro. Ai, porque ele fez isso comigo, porque ele fez aquilo. Não, gente. Nosso propósito é muito maior. Muito maior. Nós precisamos ser um alvo, mas um alvo na mão de Cristo, sabe? Chega de ser alvo na mão de Satanás. Satanás está brincando com a igreja de Cristo. E a gente deixa. A gente simplesmente age, vive, como se não fizesse diferença. Olha, Deus tem falado muito disso comigo. Falado mesmo, tipo, o que você está fazendo? Até quando você vai ficar dormindo aí? A gente entra num estado de torpor tão grande que a gente não consegue mais nem ler a palavra. A gente não tem mais prazer em estudar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a gente acaba não vivendo experiências com ele. Quando eu falo de experiências com ele, eu não estou falando só de coisas sobrenaturais. Cara, a palavra de Deus já é sobrenatural. A palavra de Deus não é um livro comum. Ela é um livro cheio de poder transformador de vidas. E é isso que eu falo. Experiência com isso aqui, ó. Com a palavra de Deus. Intimidade com Deus. Sabe, quando eu estava lá naquele velório, uma coisa passava na minha cabeça. Senhor, eu não quero morrer agora. Deus, eu não posso morrer agora. Senhor, tem misericórdia, eu quero viver mais. Porque eu pensei, meu Deus, amanhã pode ser eu. E o que, que eu fiz? Claro que a gente quer estar com Cristo. Lógico que eu quero estar com Ele. Mas, na verdade, não quero morrer já. Eu tenho, né, eu quero fazer outras coisas. Tenho muita coisa para fazer, se Deus me permitir. Quero fazer muita coisa para Ele. E ainda bem que isso está gravado. O que eu estou falando está gravado? Tá? Então eu vou ter que ouvir sempre isso, né? O objetivo de Satanás é matar, roubar e destruir. João 10, 10. Porque às vezes a gente acha que o objetivo dele... Ah, vou dar uma brincadinha aqui com esse irmão. Vou dar uma brincadinha com ele. Não é brincar, não. Ele quer te destruir mesmo. Ele quer que você deixe de fazer tudo que você faz para o reino. Ele quer acabar com a tua vida. É isso que ele quer fazer. Enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver distraída, porque vamos falar a verdade, a igreja de Cristo é uma igreja distraída. Qualquer coisa tira a nossa atenção, não é? Quantas vezes eu não estou lá lendo, estou aqui lendo a palavra, estou, nossa, que legal, não tô, de repente, celularzinho, o que, que eu faço? Ah, deixa eu ver quem é. Cara, só eu que faço isso? Só eu que faço, ninguém faz isso, né? Mas eu faço. E ultimamente eu pensei, não, cara, isso não está certo. Então vou desligar essa porcaria aqui, deixa lá, depois eu vejo. Mas vocês entendem? Isso é uma forma de distração também. Tirar você do foco, tirar você do caminho. Quantas pessoas aqui dentro dessa igreja sabem qual é o seu ministério? Em que ministério você pode atuar? Quantas pessoas aqui dentro dessa igreja hoje podem dizer assim, eu sei que eu tenho o dom de mestre, como o Alex tem? Né, Alex? Quantas pessoas podem fazer isso? Cara, a gente fica literalmente rodando igual um peru, sem saber o que fazer. Por quê? Porque a gente não busca de Deus aquilo que Ele tem para a nossa vida. Porque a gente se acomoda com essa vidinha medíocre e a gente ainda tem a cara de pau de julgar o ministério do outro. Ah, você está julgando o ministério dele, mas você faz o quê? Ah, não, ultimamente eu não estou fazendo nada. Estou indo no culto domingo. A gente é muito cara de pau. Só Deus para amar a gente assim, né? Nós precisamos nos posicionar nessas coisas. Entender definitivamente que quando você levanta de manhã, quando você abre o teu olho, você já está sendo um alvo. Pode ter certeza que alguma coisa vai batalhar para roubar a tua fé. Coisas que você escuta, o relativismo. Como que você vai lutar contra isso? Se você não se prepara, se você não ora, como que eu vou enfrentar o meu trabalho? Quantos cristãos tem ali no meu trabalho? Deve ter uns 2 ou 3. O restante é tudo pessoas que não conhecem a Cristo. E vai você falar de Cristo? Crente chato. Essas coisas a gente enfrenta todo dia. Essas são as batalhas. E é por aí que Satanás vem. É por aí. É nessa falta de preparo que a gente tem. É nessa falta de posicionamento que a gente tem com as coisas de Deus. A falta de compromisso que a gente tem. É aí que ele vem. A intenção de Satanás de distrair você, de deixar a gente há anos no mesmo lugar. Porque, vamos dizer, quanto tempo a gente fica num lugar só. A gente não cresce como igreja. A gente não cresce na palavra, a gente não cresce espiritualmente. A gente está sempre reclamando da mesma coisa. Ele não está, sabe, essas armadilhas, esse ataque que ele tem com a tua vida, ele não tem nada a ver com o que você foi. A intenção de Satanás de olhar para você como um alvo, de deixar você onde você está, ano após ano, dia após dia, naquela vidinha morna, que água morna não dá nem para fazer chá. É ali que ele quer que você fique. E a intenção dele, ele não está preocupado com o que você foi. Ele está preocupado com o que você é em Cristo. É isso que preocupa ele. Ele está preocupado porque você saiu das trevas, foi para a luz. Você é um guerreiro do Senhor. A gente precisa se levantar, empunhar a palavra de Deus e batalhar as batalhas da vida, ganhar almas para Cristo. Quantas coisas a gente pode fazer? Muitas coisas. A preocupação dele é o que você pode vir a ser. Não é o que você foi. O que você foi já era. Cristo resgatou tudo aquilo. Aquilo não existe mais. Você é uma nova criatura em Cristo. Você agora é uma arma na mão de Cristo. Só que para você ser uma arma, a gente precisa ter consciência disso. Ter consciência das nossas batalhas. Ter consciência do nosso inimigo, inimigo da nossa alma. Abram lá em Lucas 22, versículo 33. Acho muito legal o que Cristo fala aqui. É Lucas 22, 31, tá? Eu anotei errado. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Cara, pensa. Eu não sei como isso pode, né? Eu não sei. Como que Satanás chega para Cristo e fala, passa eles na peneira. Passa eles na peneira. Vamos ver quem vai. Só que a gente tem um intercessor junto ao Pai. Cristo vem e intercede pela nossa vida. Quando Satanás chegou para Cristo e falou isso para ele, isso sou eu, tá? Sou eu, presta atenção, sou eu. Isso não está escrito aqui. Eu penso que ele pediu porque ele sabia quem esses apóstolos iam se tornar. Ele sabia quem seria Pedro, do mesmo jeito que ele sabe quem vai ser o Alex, quem vai ser a Maria, quem vai ser a Aninha, quem vai ser cada um aqui. Ele sabe. E eu não duvido que ele peça, Senhor, deixa aquele ali para mim, dá uma vacilada nele ali. Eu não duvido que isso aconteça, eu não sei. Está escrito aqui. Satanás chegou e pediu para Cristo peneirá-los. Quantas vezes a gente é passado pela peneira? Todo dia. Todo dia. E sabe o que a gente tem visto? Que nessa peneira tem ficado muito pouca gente. Infelizmente, nós temos visto muita gente abandonando a fé. A terceira coisa que a igreja precisa despertar. O reino de Deus precisa despertar. São para as disciplinas espirituais. Porque uma igreja que tem um conhecimento bíblico profundo, um conhecimento sólido na palavra, é maravilhoso. E é o começo e o fundamento de todas as coisas. mas uma igreja que tem um conhecimento e um fundamento sólido na palavra e não dobra o seu joelho e não jejua e não lê a palavra e não medita na palavra e, apesar de ter todo esse conhecimento, vive como se Cristo não fosse voltar. A igreja do Senhor tem perdido temor a Ele. Quantas vezes a gente não ouve mais falar disso dentro das igrejas? Não se prega mais sobre o temor do Senhor? Ah, pode. Pode falar disso. Porque isso é legalismo. Não tem nada a ver com isso. Isso é pura ignorância e falta de conhecimento na palavra. Nós precisamos temer ao Senhor. É o princípio de toda a sabedoria na nossa vida. O temor ao Senhor. Quanto tempo faz que eu, que você, que a gente não separa um tempo para jejuar? Quanto tempo faz que a gente não separa um tempo para jejuar pelas causas da igreja? Que tipo de soldado a gente é? Que sai assim, ó, para a batalha, sem nada, de peito aberto. E daí vem, né? Todo estraçalhado, todo arrebentado. Claro, né? Não pode ser diferente. A igreja do Senhor precisa entender definitivamente que oração, jejum e palavra não tem nada a ver com um sapatinho de fogo. A gente pega um negócio e a gente generaliza aquilo. A gente coloca aquilo dentro de um caldeirão, dentro de um troço lá, e acha que tudo é igual, e não é. A oração é o alicerce de qualquer igreja. Uma igreja que não ora, uma igreja que não se dobra diante de Deus, não faz diferença nenhuma. É só uma igreja, como tem um monte por aí. E eu quero, em nome de Jesus, clamar para que vocês, para que nós, comunidade Golta, faça com que esse ano seja um ano onde essa igreja vai se levantar em oração. Em nome de Jesus. Nós precisamos disso. Isso que o Matão falou aqui, né, quando ele fez recolher os dízimos, cara, é triste. É triste. Se você for ali nas salinhas do lado, a chuva está escorrendo, parede abaixo. Cara, vamos orar para essa igreja. A gente precisa. A gente precisa orar pelos nossos pastores. O Pipe não tem como carregar essa igreja sozinho se não tiver pessoas intercedendo pela vida dele. Vamos parar de ser uma igreja reclamona, uma igreja que cobra, que cobra, que cobra, que quer, quer toda hora quer, mas não dá nada. Que direito a gente tem? Que direito a gente tem se a gente não está fazendo a nossa parte? Amém? Nós vamos, em nome de Jesus, nos posicionar como uma igreja que vai entrar numa batalha tendo essas armas, que é a oração, que é o jejum, que é a palavra de Deus. Amém? E eu peço, sabe, gente, em nome de Jesus, não sei nem se eu deveria falar isso aqui, não vamos julgar. Vamos parar de ficar julgando outros ministérios, por favor. A gente não tem o direito de fazer isso. Se eu perguntar aqui, quantas pessoas já leram determinado livro? Eu duvido que muita gente que julga tenha lido. A gente não pode fazer isso. Está errado. Sabe por quê? Eu sou chamada para isso, para intercessão. Eu tentei fugir disso muito, muito, muito, muito. Inclusive, o ano passado, eu tentei fugir muito disso. Só que não tem jeito. Não tem. Deus me colocou para isso. Da mesma forma que colocou o Alex para ser mestre, para ensinar. Cara, uma igreja saudável é uma igreja que tem esse equilíbrio. É uma igreja que conhece a palavra, que estuda a palavra. É uma igreja que tem conhecimento do que está escrito ali. Mas é uma igreja que batalha de joelhos. Não adianta a gente ficar fazendo plano para 2018. Não adianta se a gente não dobrar o nosso joelho primeiro. Amém? Então, eu queria aproveitar, já que a gente está falando disso, eu queria começar fazendo um convite para a igreja, que essa semana as pessoas possam se comprometer em um dia de oração e jejum, especialmente pela nossa igreja e pela igreja do Senhor, que está sofrendo perseguição, que está batalhando muitas vezes pela nossa igreja, enfim, pela igreja do Senhor, pelo mundo. Eu quero colocar a quarta-feira. A quarta-feira dessa semana, que dia que vai ser? 24 de janeiro. O dia em que a comunidade Gólgota, agora eu estou falando para Gólgota, vai se levantar, dobrar o seu joelho e batalhar por essa igreja. Amém? Só que eu sei que é meio ruim o que eu vou fazer aqui, mas eu quero compromisso de vocês. Eu sei que tem muita gente que não pode jejuar, mas todo mundo pode orar. Então, quarta-feira é o dia de oração dessa igreja aqui. Aonde você estiver, você vai orar pela Gólgota. Mas eu quero que você levante a tua mão, se você pode se comprometer em fazer um jejum pela igreja. Das 8 da manhã às 6 da tarde. Quem pode? Amém? Amém. Amém. Você que levantou a mão, você se comprometeu com isso. Amém? Agora eu quero que a gente tire um tempo para pensar nessas coisas que eu falei. E eu vou falar uma coisa para vocês, não é fácil para mim, sabe? Falar aqui. Quem me conhece sabe disso. Mas a gente precisa se posicionar nessas coisas, sabe? A gente tem que deixar de ser omisso no chamado que a gente tem. Isso não faz bem para a igreja. Não é isso que Deus quer para nós. Então, eu quero colocar agora em oração a nossa vida. Quero pedir que você dobre a tua cabeça, que você pare, pense, sabe? Verdadeiramente. No que você crê mesmo? Se você quer realmente se comprometer com Cristo, com a tua igreja, mudança de vida. Mudança de vida. Amém? Pai querido, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra. Deus, o Senhor é tão maravilhoso, Deus, tão poderoso. E é tão, sabe, Senhor, gracioso da forma como lida com a igreja do Senhor, Deus. O Senhor é tão tremendo, Deus, que dá para cada um de nós um dom, um talento diferente, um de cada um, mas todos eles, Pai, todos, são preciosos para o Senhor e para a tua igreja na terra, Deus. Pai, eu quero clamar, Deus, pela igreja do Senhor. Deus, nos ajuda a despertar. Nos ajuda a acordar para aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda a entender, Senhor Deus, que existem ciladas do diabo. Ajuda-nos, Pai, a perceber as ciladas dele antes de chegar. Nos dá discernimento. Abre o nosso entendimento, Senhor, para isso. Que a gente possa batalhar todos os dias. Essa batalha, Deus, que não é nem nossa, é tua, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, Deus. O Senhor vai na frente de cada um aqui. Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos consciência disso todos os dias, Pai. Nos ajuda a entender que nós somos um alvo e que nós precisamos nos proteger, Senhor Deus, com a Tua palavra. Nós precisamos colocar verdadeiramente a armadura do Senhor na nossa vida todos os dias, Deus. Em nome de Jesus. Quero clamar, Deus, mudança verdadeira para essa igreja, Deus. A começar por esse dia, esse propósito de quarta-feira, Pai. Deus, que seja um dia de consagração ao Senhor. Santificação das nossas vidas. Deus, o Senhor colocou cada um aqui dentro dessa igreja com um propósito. O Senhor sabe o potencial de cada um aqui e aquele potencial que está adormecido, Pai. Deus, tira toda a preguiça, Deus. Tira toda a comodidade da nossa vida. Nós precisamos, Pai, sermos soldados que realmente enfrentam a batalha, Deus, mas não de peito aberto, com as Tuas armas. Nos ensina isso como igreja, Pai. A começar pela liderança dessa igreja, Deus. Em nome de Jesus, que a liderança dessa igreja se posicione. Que a liderança dessa igreja tome para ela a responsabilidade que o Senhor colocou nas suas mãos. Nos ajuda, Deus. Sem o Senhor, a gente não pode fazer nada. Mas com o Senhor, tudo pode, tudo é possível. Porque para o Senhor não existe impossível, Deus. E que esse ano, em nome de Jesus, seja um ano de transformação para essa igreja. Que esse ano seja um ano onde a gente vai ouvir testemunhos, Pai, de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela oração, pelo jejum, pela leitura da palavra. Pai, tem misericórdia nas nossas vidas. Que a Tua graça venha sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, vão em paz. Deus abençoe.